Jamais. Tiens, fume. Tiens, Manton, pas le choix. Pas le choix. Caminhava no meu Rio de Janeiro quando alguém me parou e falou: aí parceiro, me dá tua mão que eu quero ver se tá com cheiro, porque eu sou um cara honesto e detesto maconheiro. Eu tinha acabado de sair do banheiro e dei a mão pra ele cheirar, mas foi uma cena bizonha. Ele cheirou a minha mão por um tempo, eu disse: espera, tu não é o Capitão Nascimento? Que vergonha, meu capitão, procurando maconha no calçadão, qual é a tua missão? Eu vi teu filme, mas não me leva a mal, não me tortura assim não, que eu sou um cara legal, em certas coisas eu concordo contigo. Mas não é assim que você vai achar os grandes bandidos, esse país tá fudido. Ele falou: eu sei disso, quando entrei na PM eu assumi um compromisso, eu luto pela justiça. Eu também, sem justiça não tem paz, e sem paz eu sou refém. A injustiça é cega, a justiça enxerga bem, mas só quando convém. A lei é do mais forte, no pop ou na Febem, na boca ou no Supremo. Que justiça a gente tem, que justiça nós queremos. Os corruptos caçados nunca serão. Os cidadãos bem informados nunca serão. Os militares bem equipados nunca serão. Os menores educados nunca serão. Todos alfabetizados nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Capitão, não sei se você soube dessa história que rolou num povoado peruano, se não me falha a memória. Um político foi morto pelo povo, um corrupto linchado por um povo que cansou de desrespeito e resolveu fazer justiça desse jeito. Foi um linchamento, foi um mau exemplo, foi um mau exemplo, mas não deixa de ser um exemplo. Eu sou contra a violência, mas aqui a gente peca por excesso de paciência com o rouba mais fácil dos verdadeiros marginais, chamados de doutor e vossa excelência, cujos nomes não preciso dizer. A imprensa publica, mas tudo indica que a justiça não lê. Diz que é cega, mas o lado dos colegas ela sempre vê. Capitão, isso é um serviço pra você. Deputado, pede pra sair. Pede pra sair, deputado. Sabe que você é um moleque, é isso que você é. Senador, pede pra sair. Desisto. Mais alto, senador. Desisto. Vagabundo, cadê o dinheiro que você desviou dessa obra aqui? Não sei não. Fala, Vossa Excelência, é melhor falar. Não sei. Cadê a verba da merenda que sumiu? 02, o corrupto não quer falar não. Pode pegar o cabo de vassoura. Tá bom, vou falar. Os corruptos caçados nunca serão. Cidadãos bem informados nunca serão. Hospitais bem equipados nunca serão. Nunca serão. Os menores educados nunca serão. Todos alfabetizados nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Conversei com o Nascimento, que não pensa como eu penso, mas pensando nós chegamos num consenso. Nós somos vítimas da violência estúpida que afeta todo mundo, menos esses vagabundos lá da cúpula corrupta, hipócrita e nojenta, que alimenta a desigualdade, da desigualdade se alimenta, mantendo essa política perversa que joga preto contra branco, pobre contra rico e vice-versa. Pra eles isso é jogo, esse é o jogo. Se morre mais um assaltante ou mais um assaltado, tanto faz. Pra eles não importa, gente viva ou gente morta, é tudo a mesma merda. Os velhos nas portas dos hospitais, as crianças medicando nos sinais. Pra eles nós somos todos iguais, operários, empresários e presidiários e policiais. Nós somos os otários ideais, enquanto a gente sua e morre, só os bandidos de gravata seguem faturando e descansando em paz. Enquanto esses covardes continuam livres, nós só temos grades, liberdade já não temos mais. Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. Boa, 06. Padrão, tá bem atirando com meu fuzil, fica fácil, né? Carteira!